tudo vai me levar. Ela vai me levar. Eu tô de solteiro, que se foda, eu não vou parar. Eu vou tomar um susto quando eu tô fome me examinar. Jogo que me estou com a vida pela mente. Não gosto de nós, eu quero falar com a gente. Não chegou, mas tu já quer sentar na frente. Alma, eu só peço calma. Muita gente podre suja na minha alma. Minha mente vai me matar, eu não vou me importar. Ninguém sabe o que eu tô pensando e eu não vou falar. Eu vou ficar no meu canto, no meu cumbaiá. Se vier falar comigo, eu vou te ignorar. Você sabe, eu sou tão desesperado. Não importa o quanto eu tente, eu nunca saio do lugar. 21 e ainda tô preso nesse inferno. Acho que eu só aceitei que isso nunca vai mudar. Eu sou assombração, já tô dizendo que eu não existo. Que se foda, eles vão me mandar pro hospício. Foi me copiar, mas falou que é difícil. Eu vou pro meu canto lá no alto do edifício. Meu bolso tá cheio com a grana que eu ganhei. Saí do mercado, eles pensaram que eu roubei. E a sua mina, ela pensou que eu era gay. Perguntou meu gênero, eu disse que eu não sei. Meio preguiçoso, então desmarco o compromisso. Fico irritado, tenho nada a ver com isso. Te saquei, você já foi lido como um livro. Quer seu etnoide, mas eu sei que isso é difícil. Cala a boca, já tá falando demais. Perguntou meu gênero e eu disse tanto faz, né? Enxaqueca, eu tô pensando demais. Só tô buscando minha paz. Tudo vai me levar, ela vai me levar. Eu tô dissolvendo, que se foda, eu não vou parar. Eu vou tomar um susto quando o doutor for me examinar. Sou alquimista, tô que a vida pela mente. Não gosto de nós, geral quer colar com a gente. Não chegou, mas tu já quer sentar na frente. Alma, eu só peço calma. Muita gente podre suja na minha alma.